Salvador, boa tarde, voa 2009, posso para graças a 10. Autorizado, alinhar e decolar. Vento 1 no 60 graus, 2009. A linha decola, voa 2009. Decola 07, controle 120, correção 119, decimal 8. 19-8, obrigado, boa tarde. 321, eu confirmo. Paciente. Torre Salvador, boa tarde, eu sou 4065, ponto para a Dona Zero, tá pronto. Autorizado, 4065, alinhagem decolar, vento 180 graus, 109. Ali, 4065. 4065, decolou os 17, controle 119, décima 8. 198, 4065, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, meu senhor, 63, 14 e ali. Via 314, cheque trem de pouso pista 10, vento 1,60 graus, 109. E pouso hoje a 63, 14, já lhe reporta o trem, cara. Campa Vista com trem baixo, travado, hoje é 63, 14. Livre pouso, 160 graus, correção 180 graus, 109. Livre pouso, 63, 14. Oi, muito boa tarde, 884, 0 graus. Ciente, mantém a posição 84. Mantendo a posição visual coordenada. Boa noite. Oito, autorizado, Lima, tem. Ah, Lima, tem gol. Boa noite, 84. É 3 no 4, solo 2, 1 direito, 1, 2, 1, décima 1 no solo. 1, 2, 1, 1, 6, 3, 1, 4, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, tá? Entre os 1 a 2, continue a aproximação, o ar de autorização de pouso. Guardando 884, livre decolagem, 180 graus, 89. Boa noite. 884, decola os 23, controle 119, decima 8. 198, obrigado, boa tarde. 6192, chega o Tênis Vitão, 160 graus, 109. 5, 3, 1, 9. 180 graus, 109. Obrigado, obrigado. Dois, solo 25, direita, 121 no 1 no solo. 21 no 1, boa, 31 no 2. Hotel Salvador, muito boa tarde, azul 4462, passando o marcador, trem embaixo travado. 64462, cheque o trem de repouso, ventura 80 graus, 10 nós, atento pássaros nas proximidades da pista. Vi trem lá embaixo travado, livre pouso, azul 4462. Salvador, bom dia, Delta 3134, está estabilizado no localizador, ainda 2.8 de dura. 6, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardar 3134. Oi, Salvador, boa tarde, Delta 3217, passa em branco, estabilizado LS Xperão no zero. 6, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Quatro solo 37, livra direita e chama 121 no 1 no solo. 21, tem aquela viatura que está aí na interseção, ela está se afastando, está com controle de pássaros na lateral. Ah, tá. 3217, livre pouso, vento 180 graus, 109. Livre pouso, tá, 3217. Salvador, boa tarde, eu chamo 6327, sua escuta quanto será? Gente, mantém a posição. É passando Simbra, o TAN 3154, estabilizado. Gente, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Guardar 3154. 3217, horas 40, direito 1211 no solo. 3211, 3217. 3154 de pouso, vento 180 graus, 109. Reporte 3154. Olha aí, Matheus, 327. Quatro, solas 42, direita, 121 no uno solo, esteja atento viaturas de controle de pássaros na tela da pista. Estou confirmando a direita no 211. Afirmativo, 211. 211, está atento a viatura, 3154. Decolagem 6327, vento 180 graus, 109. Decolagem 6327. Salvador, Gordo 620, boa tarde. Passou externo, baixado e travado. Gente, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Aguardo no 620. Livre pouso, 180 graus, 10 mais. Livre pouso, não no zero, vou no 620. Em 6327, decola os 44, controle 119, decimal 8. 1198, bom dia, 327. Patrulha 03, aproximação para 17 Graia, autorizada, reporte na final. Sim, reporte na final, patrulha 03, vai para o parque do Graia. Salvador, Oceanair 63, 21, tá no ponto de perda 10, pronto. 76321, tá autorizado a alinhar e manter 10. Alinhar e manter, 6321. 620, solo 45, clima direita, atento viatura lateral da pista. E chama 211 no solo. Direita 211, gol no 620. Alinhando, pode iniciar, 6321. Autorizado a decolar, vento 160 graus, 8 nós. A 321 decola aos 47, controle 1 no 9 decimal 8. 198, 6321. Salvador, boa tarde, gol 1967, ponto perdão no 0. Meia 967, autorizado, alinhar e manter. Alinha e manter, não, 0, gol 1967. Patrulha, reporte no solo, Graia, vento 160 graus, 101. Sim, reportará no solo e controlado, patrulha 03. Decolagem, vento 180 graus, 10 mais 9. Iniciando, gol 9. 967, decola 51, controle 1, 19, decimal 8. 198, boa, obrigado. 198. Patrulha Constelação 51, frequência livre. Salvador Tower, good afternoon, 35241, approach is holding point on the 10. Roger, 35241, clear to line up and take off, runway 10 in this 180 degrees on 0 knots. Line up and take off, 35241. Salvador, Guardião 01, no fator de situação, visual com campo, com sensor de pouso no parque do Graé. Estou autorizado, cruzar a final do, da 10 agora para o final do Graé e reporte no pátio do Graé. Vento 1180 graus, 101. 180, 110, reportará no pátio do Graé, Guardião 01. Decola 01, controle 1-9, decimal 8. Site 1-4-1, Bonnet 01, call 1-1-9-8. Departure 1-19-8, 5-2-4-1, so long. Ingressou na pista, Jaguador 28. Complete a aproximação ali e mantém. Mete o alinhamento e mantém. Seu solo 03, frequência livre, o Guardião 01. Site 228, é para evitar espera e restrições em rota, Teria que decolar utilizando a razão máxima possível, tem condição? Afirmativo. Ok, então com a razão máxima possível, vai decolar mantendo o pro inicialmente até 5.000. O...